meio do pagode, ninguém entendeu nada. Camisa do Nirvana, tênis velho e uma calça jeans rasgada. Notei no seu olhar aquele ar de julgamento, e foi aí que resolvi partir pra dentro. E foi questão de tempo, na primeira do revela já tava perdendo. Beijei, o beijo foi embora, ficou molinha, derreteu, até pegou na mão. Tô te vendo, velho e uma calça jeans rasgada. Notei do seu olhar aquele julgamento, e foi aí que resolvi partir pra dentro. E foi questão de tempo, na primeira do revela já tava perdendo. Beijei, o beijo foi embora, ficou molinha, derreteu, até pegou na mão. Diferente não, né? Tá querendo ir lá pra casa. O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor foi muito mais que bom. Foi diferente. Fechado, com medo da tristeza do passado, andando no caminho da razão. Você apareceu na minha vida, abriu a porta pra uma saída. São coisas que não têm explicação. De repente eu me entreguei, não lutei, não resisti. Quando menos esperava, o teu perfume estava aqui, espalhado pelo ar, me chamando pra deitar. E morrendo de saudade, te encontrei no meu lugar. Meu amor, levei tanto tempo pra te encontrar, alguém que chegasse pra me libertar. De novo, mas quem diria? Meu amor, esse sentimento no meu coração veio pra acabar de vez com a solidão. Outra vez sentindo essa alegria. Meu amor, alguém que chegasse pra me libertar. Me entreguei de novo, mas eu me entreguei, não lutei, não resisti. Quando menos esperava, o teu perfume estava aqui, espalhado pelo ar, me chamando pra deitar. E morrendo de saudade, te encontrei no meu lugar. Meu amor,

coração. Hoje minha boca vai fazer um arrastão. E quem já deu um play na play já manda localização. Se tem resenha eu tô, se tem pagode eu vou. Hoje é dia de ligar pra ex, de chapada é cair no chão. Hoje é dia de beijar de três, eu vou chegar a seis, eu vou ficar doidão. Hoje é dia de ligar pra ex, de ligar pra ex, de cair no chão. Não. Hoje ninguém me segura não. Hoje ninguém me segura não. Hoje eu vou beijar de três. Eu vou chegar cedo, eu vou ficar doidão. Chute! Hoje ninguém me segura não. Hoje ninguém me segura não. Hoje eu vou beijar de três. Eu vou chegar cedo, eu vou ficar doidão. Vamos junto! É dia. Essa música é muito importante na nossa caminhada. Amor, mais uma vez eu me atrasei. Eu sei, perdi a hora. No caminho me lembrei. Essa noite é importante. Hoje faz um mês que os nossos olhos se olharam a primeira vez. Amor, amor, receba as flores que eu comprei. A cor que você gosta. Foi difícil, mas achei. Procurei pela cidade, cheio de paixão. Se eu cheguei tarde, o culpado é o meu coração. Abraça meu amor, vai me perdoar. Te amo demais, te amo demais. Não chego tarde, nunca mais, nunca mais. Vamos comemorar que a noite é nossa. Abre seu coração e tranque a porta. Te amo. Os olhos refletem nos mesmos farol das estrelas. Isso. Te procuro no azul dos meus sonhos para não perdê-la. Nossa cama é um porto de amor onde espero feliz pra bebê-la. Toda linda e cheia de luz do teu corpo de estrela. É tão bonito o amor que a gente faz. Tem tanta cor, tem tanta paz. Da estrela cadente como adolescente. Eu me dei se o brilho da nossa verdade dura para a eternidade. A estrela da felicidade encontrei. Assim ó, veja que vê. A primeira vez que eu cheguei no céu da cidade de neon. Pulei nos teus braços, me joguei. Voei, voei, voei de prazer no céu janil. Contigo ao meu lado eu vou voar em qualquer lugar desse Brasil. Te amar, te amar, te amar. A primeira vez que eu te beijei no céu da cidade de neon. Pulei nos teus braços, me joguei. Voei, voei, voei de prazer no céu janeiro. Contigo ao meu lado eu vou voar em qualquer lugar desse Brasil. Te amar, te amar. Os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas. Belo! Sorriso! O maior que nós temos. Mensagem apagada. Mandei na hora errada. Me arrependi. e te acordei. Saudade não passa. Eu não esperava que estivesse aí. E quer saber o que apaguei? Lembrei das nossas madrugadas. Que gosta de dormir sem nada. Que quando sonha fala e ri. E nega, diz que eu inventei. Odeia dormir maquiada. Não gosta da sua voz gravada. Seus áudios eu só venho aqui pra ouvir, eu não desapeguei. A noite faz a dor ficar pior. Perdoa se tá tarde, te acordei. Eu me escrevi te amo e apaguei. Mensagem apagada, mandei na hora errada. Me arrependi e te acordei. Saudade não passa. Eu não esperava que estivesse aí. E quer saber o que apaguei? Lembrei das nossas madrugadas. Que gosta de dormir sem nada. Que quando sonha fala e ri. E nega, diz que eu inventei. Maquiada, não gosta da sua voz gravada. Seus áudios eu só venho aqui pra ouvir, eu não desapeguei. Eu lembrei das nossas madrugadas. Que gosta de dormir sem nada. E quando sonha fale. Gravada, seus áudios eu só vi aqui. Pra ouvir eu não desapeguei. A noite faz a dor ficar pior. Perdoa se tá tarde, te acordei. Eu escrevi te amo e apaguei. Agora quer mudar, conter esse desejo. aventura toda madrugada, sem hora marcada, sem limite pra amar. Não deixa esse nosso lance cair na rotina, você tá fugindo dessa adrenalina, que é o tempero da paixão. Aceita, assume de vez essa vontade louca, em qualquer lugar a gente tira a roupa, explodindo a nossa emoção. Não deixa esse nosso lance cair na rotina, você tá fugindo dessa adrenalina, que é o tempero da paixão. Aceita, assume de vez essa vontade louca, em qualquer lugar a gente tira a roupa, explodindo a nossa emoção. Não tem por que fugir dessa atração. Olhar um beijo mais. Misturadinho, mulher. Três. Que honra ter vocês aqui com a gente, alegria. Vai pensando que é assim, que me apaga da sua vida, beijos com sabor de gin, pra mostrar que tá por cima. Olha, esse teu disfarce de felicidade não tá disfarçando a sua saudade, procurando em outro o que só encontra em mim. Duvido achar outro beijo, achar outra transa que te arrepia o corpo todo e te leva pro céu sem te tirar da cama. Duvido achar outro beijo, duvido achar outra transa que te arrepia o corpo todo e te leva pro céu sem te tirar da cama. Eu duvido. Você vai achar o que só tem comigo. Canta, Ferruginho! Vou cantar então, né? Olha, esse teu disfarce de felicidade não tá disfarçando a sua saudade, procurando em outro o que só encontra em mim. Duvido achar outro beijo, duvido achar outra transa que te arrepia o corpo todo e te leva pro céu sem te tirar da cama. Duvido achar outro beijo, duvido achar outra transa que te arrepia o corpo todo e te leva pro céu sem te tirar da cama. Você vai achar o que só tem comigo. Eu duvido. Pode cantar. Eu duvido. Eu duvido que você vai achar o que só tem comigo. Vai pensando que é assim. Não é assim nada. Mistura de três. Você me deixou na loucura, sem ter como te localizar. Dessa vez você foi imatura, por mensagem é fácil terminar. Esfria a cabeça, cuidado com a rua, se eu te machuquei, tentar me perdoar. Tentar me perdoar. Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. No seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós. Se o problema for amor, pode voltar, que ainda tem